Xenaína, ô Xenaína. Xenaína, Xenaína. O que é? Vai ali comprar uma linguiça aí, mano. Comendo feijão aqui? Não vou não. Não vai não como, mano. Xenaína, Xenaína. Xenaína. Ô Xenaína. Vem convocar na linguiça. Ô Xenaína. Vai comprar a linguiça. Ô Xenaína. Vem convocar na linguiça. Ô Xenaína. Vem, agora vem, vem, vai, vai. Vem, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vai, vai. Vem, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem. Pipoca o boneco, MC Ram. Vai, vai. E vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Vaca cibinha, vem, vem. Portal do Arrocha. Você é o rei da cacimbinha, rapaz. Ô, Xenaína. Vem com bagagem na linguiça. Ô, Xenaína. Vem com bagagem na linguiça. Ô, Xenaína. Vem com bagagem na linguiça. Ô, Xenaína. Vem, agora vem, vem. Ai, ai. Vem, vem, vem. Pra cacimbinha, vem, vem. Pra xanaminha, vem, vem. Pra cacimbinha. Pra xanaminha, vem, vem. Pra cacimbinha, vem, vem. Pra xanaminha. Xanana quis então, é, vai ser o jeito, eu pedi pra a Juliana, vem. Ô, Juliana. Vem comprar uma banana. Ô, Juliana, vai, ah, na quitada, vai comprar uma banana. Ô, Juliana. Vem comprar uma banana. Ô, Juliana. Vai. Com a cacimbinha, vem, vem. Com a chanelinha, vem, vem. Com a cacimbinha, vem, vem. Com a chanelinha, vem, vem. Vem, vem. Chanelinha. Vai, Juru Beba. Essa é a melhor banda do Brasil. Pararam. Pararam. Eita! Pipoco! Essa banda é de fazer suar o sovaco. Sinta o swing aí, é. Eita! Forró na roça é bom demais também.